pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher o peso. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Do Axé. Vamos ver o ponto do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação, Silvio Ferraz. Olha o Central do Axé chegando na sua rádio preferida. Que maravilha. Chegou mais um final de semana. Chegou mais uma edição do nosso programa que traz até você o melhor do Axé. Samba, pagode, funk. É só aumentar o volume e curtir de montão, porque aqui só vai rolar as melhores pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aonde você estiver, em casa, no carro, tá trabalhando, tá curtindo o Central do Axé, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos pra você curtir de montão no seu finalzão de semana. Pra começar o nosso programa de hoje, eu já trago pra você o super sucesso MC Duduzinho, Paradinha. Dança aí, vai. Dança aí que eu quero ver, vai. Dança aí que eu quero ver. Desce, pede a linha, joga toda gatinha pra me convencer. Oh, dança aí que eu quero ver. Toda assanhadinha, se liga na paradinha. Bumbum tremer. Bumbum, bumbum. É, bumbum tremer. Bumbum, bumbum. Mas bumbum tremer. Bumbum, bumbum. É, bumbum tremer. Bumbum, bumbum. Ó, eu sei. Hoje tudo pode acontecer. Mas DJ, aumenta o som que ela quer descer. E se tocar pagode ela gosta. E se rolar um reggae ela gosta. Se rolar hip hop ela gosta. Mas se tocar um funk ela dança de costa. Ô novinha atrevida, parei no teu rebolado. Desce pra mim que eu tô ficando acelerado. Se tocar pagode ela gosta. Se rolar um reggae ela gosta. Se rolar hip hop ela gosta. Mas se tocar um funk ela dança de costa. Eu vou provar do teu prazer. Eu quero um lance com você. Vou dançar aí que eu quero ver. Desce, pede a linha, joga toda a gatinha pra me convencer. Vou dançar aí que eu quero ver. Toda sonhadinha, se liga na paradinha. Bumbum tremer. Vai, bumbum, bumbum. É, bumbum tremer. Hoje tudo pode acontecer. Vai DJ, aumenta o som que ela quer descer. E se tocar pagode ela gosta. E se rolar um reggae ela gosta. Se rolar hip hop ela gosta. Mas se tocar um funk ela dança de costa. Ô novinha atrevida, parei no teu rebolado. Desce pra mim que eu tô ficando acelerado. Se tocar pagode ela gosta. Se rolar um reggae ela gosta. Se rolar hip hop ela gosta. Mas se tocar um funk ela dança de costa. Eu vou do teu prazer. Eu quero um lance com você. Ô, dança aí que eu quero ver. Desce, pede a linha, joga toda a gatinha pra me convencer. Ô, dança aí que eu quero ver. Toda assanhadinha, se liga na paradinha. Bumbum tremer. Bumbum, bumbum. É, bumbum tremer. Bumbum tremer. Bumbum, bumbum. É, bumbum tremer.

Central do Axé. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade E, pra ficar numa legal. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Não sei se fico, se faço, se peço um beijo pra ela, se curto a estrangeira ou olho pela janela. Eu tô na boa, hoje tô numa legal, mas todo mundo tá chamando Nicolau. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Para o CD a música do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. E todo mundo tá querendo é beijar, e quem não beija dá moleza pro azar. Felicidade, o meu nome é alto astral, mas todo mundo tá chamando Nicolau. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Nicolau foi na unidade C, passa para o CD a música do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Do carnaval. Nicolau foi num drive com você, na unidade é, pra ficar numa legal. Suor, suor e swing. Central do Axé. Vou ensinar, se liga aqui. O que, o que, o que? O que, o que, o que? O que, o que, o que? Diz! O que, o que, o que? O que, o que, o que? O que, o que, o que? Obrigada, meninos. Vai te tirar de frente da televisão, te desconectar do celular nesse verão. O que gruda na cabeça, na cintura e no coração? Essa zorra sacode a pista, todo mundo vai no chão. Todo mundo vai no chão. É uma mistura de gordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate o pé. Balance a anca, dobre o joelho, bate uma timba, mandé. É gostoso, feito zumba, bate o pé. Balance a anca, dobre o joelho, bate uma timba. O que, o que, o que? Batimba. O que, o que, o que? Batimba. O que, o que, o que? Batimba. O que, o que, o que? Batimba. O que, o que, o que? Batimba. O que, o que?

família não muda nada. E o resto... Sucesso! É aqui no Central do Axé. Sai de Bamba, Tremer Tremer, Ferrugem, Climatizar e Anitta, Ritmo Perfeito. É o nosso programa Central do Axé que vai ficando por aqui, né, gente? Tudo que é bom dura pouco, não precisa ficar chateado. Na semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta com muito mais pra você aqui na sua rádio preferida. Tenham todos um excelente fim de semana, muita paz pra todo mundo. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Olha, e lembrando sempre... A melhor programação está aqui, na sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço, um bom fim de semana. Semana que vem eu estarei de volta, se Deus quiser, nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Vou deixar vocês com a saideira de hoje, Monobloco, Arrastão da Alegria. Bom fim de semana. Central do Axé. Minha escola de samba é meu bloco, minha avenida Sapucaí. É a rua, sou eu que chego pra invadir a cidade que a explode sob o sol e sob a lua. Eu vou brincar meu carnaval bem perto da bateria, é pra curtir um som legal no Arrastão da Alegria. Tem samba, chame, rock and roll, sote, baião e jexá. Samba, enredo, funk, sou. Vem que o bicho vai pegar. Eu sou o monobloco. Eu sou o monobloco. Minha escola de samba é o meu bloco, minha avenida Sapucaí. Sou eu que chego pra invadir a cidade que arde, explode sob o sol e sob a lua. Eu vou brincar meu carnaval bem perto da bateria, que é pra curtir um som legal no Arrastão da Alegria. Tem samba, charme, rock and roll, shot, baião e jexá. Tem samba, enredo, funk, soul. Vem que o bicho vai pegar. Eu vou brincar meu carnaval bem perto da bateria, é pra curtir um som legal do Arrastão da Alegria. Tem samba, chame, rock and roll, shot, baião e jexá. Tem samba, enredo, funk, soul. Vem que o bicho vai pegar. Central do Axé.